bando de serpente. Os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás. Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar. Deixam couro no serviço pra fazer o filho estudar. Compra carro à prestação para o filho passear. Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar. Ouvi um filho dizer: o meu pai tem que gemer, eu não mandei ninguém casar. O filho parece rei, filha parece rainha. Eles quem mandam na casa e ninguém tira farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha. O pai é um zero à esquerda, é um trem fora da linha. Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo. Quem canta é frango e franguinha. Pra ver a filha formada, um grande amigo meu. O pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai: quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu. Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio. Mata a cobra e mostra o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de sete cabeças também mata e não alejo. Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito, a vaca já foi pro brejo. João Victor e Rafael, a vaca foi pro brejo. Chitãozinho e Xororó aqui no baú, páginas de amigos. Ainda Chico Rei Paraná, volume 7, Tranque a Porta e Me Benja. Leandro mais o Leonardo, volume 7 também, a música Chega. Linda Bancária, Théo Ferreira e Mancini, também foi mais outra canção que nós ouvimos aqui na sua rádio. Eu volto já, daqui a pouquinho tem as últimas. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Tá pintando as últimas de hoje no nosso Baú Sertanejo. Hora de recordar as últimas canções. Pra começar, tem Tribunal do Amor com Milionário e José Rico. A sequência, Mato Grosso e Matias, Volte Amor. Confesso, não sou covarde. Sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem rompei. Só sei que estou condenado. Eu pretendo ser julgado pelo tribunal do amor. De paixão estou quase morrendo. Quem viveu comigo não me deu valor. Sou eu. Sou eu que vivo sofrendo. De despeito estou quase morrendo. Por eu

naquele momento que me disse adeus, seu coração chorou. Se quiser voltar, pode vir agora pra recomeçar essa nossa história. Se você errou, eu não sou perfeito, pois eu não consigo tirar você do peito. Quando existe amor, tudo vale a pena. Se a saudade dói, solidão condena. Gosto de você, quero seu carinho. Não me deixe sozinho. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Fechando aqui hoje com um pedaço de minha vida, modão de Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Tô Sabendo, Helton e Cristiano, lá de 2007, Hoje Eu Topo Tudo Que Vier. Ainda Mato Grosso e Matias, Volte Amor e As Gargantas de Ouro, Tribunal do Amor, Milionário José Rico. Bem, pessoal, terminamos mais um Baú Sertanejo. Obrigado a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Vem na sequência por aí mais um líder de audiência aqui na sua rádio, viu? Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.